lá no alto eu vou ouvir. Enquanto houver um fim para cada início e um novo início para cada fim, sempre haverá uma nova emoção para ser vivida. E esta emoção, nós da Rádio Marajá, oferecemos ao abrir nossa programação para o dia de hoje. ZYK 286, 660 kHz, Rádio Marajá de Rosário do Sul, a voz da fronteira, âmbito estadual, uma emissora da Rede Fronteira de Comunicação, transmitindo de Rosário do Sul para toda a fronteira gaúcha. Bom dia, Rosário. Bom dia, Rio Grande. Bom dia, Brasil. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber. A Rigo Agropecuária oferece aos seus clientes produtos de qualidade com as melhores condições de compra, juntamente com os laboratórios parceiros. Disponibilizamos de carrapaticidas, vermífugos, vacinas, fortificantes, brincos, mosquicidas, sal mineral e sementes de pastagem de verão. Aqui, nossos clientes encontram também arames, peças e produtos agrícolas. Os preços são diferenciados e os prazos ainda melhores. Nossos técnicos estão prontos para oferecer as orientações adequadas e aquele atendimento cordial. Adega tendo produtos da melhor qualidade, como vinhos, espumantes, azeites de oliva, sucos e doces. Dispõe de descontos especiais, tanto para os clientes quanto para as revendas. Convidamos os clientes e amigos para virem nos visitar e conferir todas as promoções disponíveis na loja. Cumprimos todos os protocolos contra a Covid-19. Contatos pelos fones 3231 1377 e 999856487. Rigo Agropecuária, prezando pela satisfação de nossos clientes. Marajá AM 660 kHz. Olá, ouvinte! Os sistemas agroflorestais, conhecidos como SAFs, aproveitam melhor o uso da terra, pois produzem alimentos e preservam o ambiente. O ambiente fica menos vulnerável às mudanças climáticas e amplia a absorção de carbono na atmosfera. Os SAFs facilitam a infiltração da água no solo, reduzem o escoamento superficial, protegem a microbiologia e retêm os nutrientes. É urgente substituir uma agricultura que fragiliza os solos por outra capaz de restaurá-los. E os SAFs podem ajudar nisso. Embrapa, agricultura movida à ciência. Madeireira Madruga, materiais de construção, construir é realizar. Barão do Rio Branco, 2554, telefone 3231-1608. Para valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o ReSaber, um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino. Saibam como fazer parte dessa rede certificadora em gov.br/mec/ReSaber. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Leia a revista Satiricon, a sua revista mensal em Rosário do Sul. Confira suas atrações de cultura, informação, entretenimento e muito bom humor. Procuramos mostrar sempre o melhor de nossa cidade, contribuindo assim para o desenvolvimento de nossa terra. Faça parte você também desta ideia que nasceu em 2003 e já adquiriu credibilidade e respeito. E pode ser adquirida com os proprietários ou com os anunciantes. Revista Satiricon, porque humor é coisa séria. Doar sangue é um ato de amor e muito mais. Por isso, compareça bem alimentado ao saguão do hospital no dia 2 de fevereiro, entre 8 e 11 horas da manhã. Uma campanha do Rotary Clube Rosário do Sul Centro. Apoio da Pietro Imobiliária, Rossul Móveis Planejados, Farmácia Popular, Bicharada Veterinária e Pet Shop, Quarto RCC, Campo de Instrução Barão de São Borja, Padaria do Bozó e Rádios Marajá AM e Antena 1 FM. Em Rosário do Sul, você conta com a Marílio Joias, um novo conceito na fabricação própria de joias. É especializada em consertos de joias e bombas de chimarrão. Soldamos a armação de óculos e colocamos pilha, pinos e pulseiras de relógios. A joalheria Marílio Joias aceita diversos cartões de crédito. Na Rua João Brasil, 626, em frente ao Bino. Fone 997-21-4364. Fale com o Valmor pelo WhatsApp 997-02-8584. Joalheria Amarílio Joias. Correiaria Prato convida. Acompanhe aqui na Marajá, aos domingos, das 6 às 9 horas da manhã, pelos domingos, primeiro à parte. Marajá AM 660 kHz. Muito bem, 5 horas 32 minutinhos. A partir de agora, programa Amanhecer no Rio Grande, aqui pela Rádio Marajá, apresentação de Flávio Inácio, mesa de áudio Osiris Santos. Vamos juntos até às 7 horas, levando a boa música campeira para você que está na sintonia. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela parceria. Até às 7, tomando aquele chimarrão e ouvindo a boa música aqui pela Rádio Marajá, com a quarteada e o apoio cultural da Comercial Campos, Lavagem do Flávio, Rossul Mercado e Borracharia Mena, a borracharia do mestre. As firmas que estão conosco para levar o melhor da música para você nesta manhã de sábado, hoje, 9 de outubro de 2021. Temperatura na marca dos 15 graus aqui no centro da cidade. E nós vamos juntos, então, até às 7, tomando chimarrão e ouvindo a boa música. Para iniciar, abrindo as porteiras do rancho, Marinê Siqueira, Meu Mundo é Você. Que a vibração da frequência de suas emissoras continue transmitindo otimismo, alegria, informação, solidariedade e esperança. Rede Fronteira de Comunicação, unindo o Sul pelo rádio. Rádio Marajá, 660 kHz. Marajá. O som da fronteira que você conhece. Marajá AM 660 kHz. Rádio é alegria e comunicação. Não perca a próxima atração. Música, alegria, sucesso. Impossível resistir. Show de rádio. Oito horas 20 minutos 30 segundos, manhã de sexta-feira, 8 de outubro de 2021. Começando a revista do rádio nesta manhã de sexta-feira, temperatura na marca dos 14 graus aqui no centro de Rosário do Sul. O tempo é bom, céu parcialmente nublado, mais um amanhecer frio. Sexta-feira, 8 de outubro, revista do rádio. Oferecimento Lojão Oliveira, Mercado, Confecções e Informática, Laboratório Pro Análise e Vintage, Calçados e Acessórios, Mesa de Áudio Osiris dos Santos. A nossa programação começa com a mensagem da manhã. Quem nos traz a mensagem é Moacir Guazina. A mensagem desta manhã nos leva à seguinte reflexão: não jogue fora a sua chance de ser feliz. Não reclame, não blasfeme de todas as dádivas lhe oferecida por Deus. A vida é a maior delas. Faça planos e saiba que o dia de ser feliz é hoje. Distribua alegria, Busque a felicidade em todos os momentos e tenha certeza de que agindo assim, você estará colaborando para um mundo melhor. Que tenhamos um bom dia, que ele seja de paz, prosperidade, progresso e de muita harmonia na nossa querida Rosário do Sul. A mais ouvida, a que mais toca, a sua rádio. A gente toca notícia, é só alegria, a sua companheira. O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma, rádio é só ligar. Uma campanha aberta. Bom dia! Não saia de sintonia, continue com a gente! Bom dia, muito especial, sexta-feira, manhã de sol, no amanhecer frio no estado. O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul, com a presença de nuvens no decorrer do dia. Pela tarde, a nebulosidade aumenta e no começo da noite pode chover em pontos do oeste e do noroeste do estado. Nas demais regiões, a maioria das cidades vai terminar o dia com tempo firme, mas pontos isolados podem ter precipitação bastante fraca e isolada, na forma de chuva leve ou garoa passageira. A temperatura aqui em Rosário do Sul oscilará, chegando aos 20 graus, na tarde desta sexta-feira. São 8 horas 23 minutos. Revista do Rádio inicia a programação musical com Freja. Em 2020, mais de 1 milhão de mulheres deixaram de fazer seus exames de câncer de mama por causa da pandemia. Com apenas 3 perguntas, podemos evitar o surgimento de casos de câncer em estágios avançados. Você já fez sua mamografia este ano? Você tem controlado seu peso? Você tem feito atividade física regularmente? Pergunte às mulheres com quem você convive. Pergunte a si mesma. Procure e indique o serviço de saúde mais próximo para fazer os exames. Pergunta para ela. Para saber mais, acesse femama.org.br. Produtividade e qualidade são marcas registradas na Coarroz. São mais de 64 anos de dedicação ao mercado agrícola de Rosário do Sul. Com horário de atendimento das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas, todos os dias, garantimos um bom atendimento. Coarroz, mais de 60 anos ao lado do produtor rosariense. Nativo é digestivo. Nativo é depurativo do sangue. Nativo faz seu intestino e seu fígado funcionarem. Doar sangue é um ato de amor e muito mais. Por isso, compareça bem alimentado no saguão do hospital no dia 3 de novembro, entre 8 e 11 horas da manhã. Uma campanha do Rotary Clube Rosário do Sul Centro. Apoio Agroeste Corretora de Cereais. Luter Móveis Planejados. Mundo Animal Veterinária. Transmatias Transportes. Quarto RCC. Campo de Instrução Barão do São Borja. Padaria do Bozó. E Rádios Marajá AM e Antena 1 FM. Alface unidade 99 centavos, abobrinha Itália o quilo, moranga vermelha inteira o quilo e repolho verde inteiro o quilo, 1,27. Pepino salada o quilo, laranja suco o quilo, 1,68. Batata doce rosa o quilo, beterraba o quilo e maçã fuji o quilo, 2,78. Manga o quilo e banana prata o quilo, 2,98. Feijão preto ondão, 1 quilo, 5,99. Sempre preço baixo. Nativo é digestivo. Nativo é depurativo do sangue. Nativo faz seu intestino e seu fígado funcionarem. Com nova fórmula mais completa e novas apresentações, Nativo é um produto natural, elaborado com vitaminas e extratos de ervas selecionadas para melhorar os níveis de triglicerídeos, colesterol e diabetes, aliviar dores estomacais, azia, boca amarga, má digestão, garante a absorção de nutrientes e melhora o funcionamento do intestino. E se você exagera na comida ou na bebida, conte com o Nativo para você se recuperar rapidinho. Garanta o seu bem-estar com o Nativo. Você encontra em sua farmácia de preferência. Atenção para este aviso. Continua a super liquidação da Casa Rosário, que vai fechar. 12 de outubro é o Dia das Crianças. Aproveite os artigos infantis que a Casa Rosário está liquidando. São todos os tamanhos por preços bem pequenos. Tudo pela metade dos preços das etiquetas. Super liquidação da Casa Rosário, que vai encerrar suas atividades depois de 80 anos, vestindo a família rosarense, com artigos de qualidade, por preços que não existem mais. Vá lá e veja com seus próprios olhos, na Casa Rosário, é claro. Chegou na cidade o mais completo emagrecedor Slim. Slim é um grande auxiliador para a perca de peso. Diminui os níveis de colesterol, diminui o apetite, desintoxica o organismo, previne o envelhecimento precoce e, o melhor de tudo, ele queima as gorduras localizadas. Tomando diariamente, você pode perder de 7 a 8 quilos por mês. Tome todos os dias o Slim e tenha uma vida mais saudável. Emagrecedor Slim, nas melhores farmácias da sua cidade. A venda nas farmácias da Camila, Agafarma, Arigone e Farmabis. Rossul Mercado convida. Ouça aqui na Marajá o programa Amanhecer no Rio Grande, aos sábados das 5h30 às 7h. Comercial Campos convida. Ouça aqui na Rádio Marajá o programa Amanhecer no Rio Grande, aos sábados das 5h30 às 7h. Compre na Lojas Benoit e negocie o primeiro pagamento para dezembro. É isso mesmo. Comprando no crediário Benoit, você negocia o primeiro pagamento somente para dezembro. Lojas Benoit. Madeireira Pribasa convida. Acompanhe aqui pela Marajá, das 6 às 9 horas da manhã, pelos domingos, primeiro à parte. O Dia da Criança está chegando e a Correria Prato tem tudo para a garotada cultuar nossa tradição desde pequeninos. Venha conferir a baita variedade na linha infantil de botas, bombachas, camisas, lenços, cintos, chapéus e muito mais. Dia da Criança, com pilcha completa para o piazito e a prendinha, é na Correria Prato. Fábrica de freios, esporas e estribos. Riachuelo, 2642, próximo aos trilhos. Telefone 3231-2208. A Correria Prato parabeniza todas as crianças gaúchas, futuro do nosso Rio Grande, pela data especial em 12 de outubro. Quanta variedade! Que a vibração da frequência de suas emissoras continue transmitindo otimismo, alegria, informação, solidariedade e esperança. Rede Fronteira de Comunicação, unindo o Sul pelo rádio. Marajá, o som da fronteira que você conhece. Você está acompanhando Notícias na Manhã, aqui pela Marajá. Agora, Momento Sorriso. Momento Sorriso, oferecimento Dr. Everton Leal, especialista em implante dentário. A sua reabilitação oral é o nosso compromisso. Chegou a época da tosquia e da proliferação do carrapato. A veterinária Caverá dispõe de carrapaticidas dos melhores laboratórios. Tem ainda sementes de milheto e capim-sudão. Linha de rações e sais minerais da famada marca Caverá. Veterinária Caverá, telefone 3231-1625 ou fale com Serafim através do 999-74-5342. Conheça na Farmácia Arigone Associadas o Revigore, suplemento alimentar em cápsulas que vai dar um up em você. Muito mais energia no seu dia a dia. Quatro tipos: o Sênior, para pessoas com 60 anos ou mais. O Mulher, com tudo que ela precisa em zinco, ferro, minerais e vitaminas. O Revigore de A a Z, que fortalece o sistema imunológico, metabolismo, a visão e é antioxidante. E o Beauty, para cabelos, pele e unhas. Escolha o seu Revigore na rede de farmácias associadas, na João Brasil, 1282. Vem aí na loja Graziotin a promoção mais divertida do ano. Muita alegria, preço baixo e a melhor condição de pagamento da cidade. Isso mesmo, toda loja em 12 vezes sem juros e sem entrada no cartão da loja. É a grande promoção do Dia das Crianças. Venha fazer a alegria dos baixinhos com um lindo presente da loja Graziotin GZT e parcele tudo em até 12 vezes sem juros e sem entrada no cartão da loja. E mais, loja aberta nesse domingo das 14 às 18 horas. Dia das Crianças com muita alegria e economia. É na Graziotin GZT. Vem aproveitar. Rede Fronteira de Comunicação, a União do Sul pelo Rádio e a Informação. Rádio Jornal do Meio Dia, edição internacional, nacional, estadual, regional e local. Locutores, repórteres, comentaristas, redatores e operadores. Um completo giro informativo do Rádio Gaúcho. Doze horas e nove minutos. Boa tarde. Estamos iniciando o Rádio Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 7 de outubro de 2021. Destaques de hoje. O Rosário do Sul está há 9 dias sem registrar óbito por Covid-19. Inscrições para o Festival Acordes do Pampa em Canção ocorrerão até o dia 5. Barraca Guajuvira, trabalhando ao lado do homem rural, comprando lãs, couros, peles e cabelos. E o pagamento, tu sabe, não tem floreio. É no levar a mão na guaiaca, che. Irmão velho, já fez teu agendamento pras esquilas? Não dorme do ponto. Trabalhamos com máquina de esquila e temos profissionais qualificados. Barraca Guajuvira, na General Canabarro 223, passando fora. Prende o grito, 996-18-60-75. Barraca Guajuvira, seriedade e credibilidade. Marajá, o som da fronteira que você conhece. Quatro minutos, temperatura 21 graus e um décimo. Vamos tocando em frente a nossa programação até às 15 horas, abraçando a todos os parceiros. Engenho Supermercado, entrega de rancho grátis. Aproveite e faça suas compras com o cartão Super Engenho, o super que curte você. O melhor do rádio pra você. Grupo RFC, o melhor do rádio pra você. Rede Fronteira de Comunicação. Rádio é alegria, comunicação. Não perca a próxima atração. Está chegando! As ondas do seu rádio. Sucessos nacionais e internacionais. Informação e muita alegria na sua tarde. Programa. A tarde é nossa. Sua tarde com muito mais alegria. Quinze horas e quatro minutos, boa tarde, está no ar o programa Tarde Nossa para Madeirida Madrugue, Giovanni Dalmolin, cirurgião dentista, 3231-1151 para você ligar e pedir a sua música. Mesel, João Francisco Neto, apresentação André Martins. Começando aí com Melin, depois tem Oba Oba, Samba House. Doar sangue é um ato de amor e muito mais, por isso compareça bem alimentado no saguão do hospital, no dia 3 de novembro,